Olá! Olha, com essa enxurrada de conexões digitais hoje, grupo de WhatsApp, fórum, rede social, até jogo online, fica a pergunta, né? Será que isso pode virar relacionamento de verdade? Sabe, daqueles que edificam a gente? É possível ter amor, comunidade de verdade só pela tela? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar um pouco hoje. A gente tem aqui um material bem bacana, uns trechos de um texto chamado Comunidade Cristã no Mundo Digital. Ele traz umas reflexões, umas experiências sobre como viver esses princípios de comunidade, de amor cristão, nesse mundo online. Legal. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender se essas conexões virtuais podem mesmo, sabe, ser um lugar para relacionamento profundo, para apoio, vendo o que esse material traz de principal. Vamos começar com uma história pessoal que está lá, né, bem da época da pandemia. Isso, a autora conta da participação dela num grupo online de mães cristãs ali entre 2020 e 2022. E ela admite, sabe, que no começo tinha um pé atrás. Tipo, como é que vai criar laço real sem nunca ter visto a pessoa, né? Seu contato físico. É, pelo jeito foi bem diferente do que ela esperava. Ela descreve que, conforme foram dividindo as coisas, as lutas, as alegrias, pedindo oração, dando força uma para outra, uma comunidade de verdade foi surgindo ali. Exato. Celebraram o nascimento de bebês, se apoiaram em perdas, oraram juntas. Mas como que isso, essa dinâmica de apoio, aconteceu mesmo no digital? Olha, foi pela constância, sabe? E pela profundidade. Não era papo furado. Era compartilhar de verdade as lutas, as alegrias, a oração uma pela outra, o encorajamento específico para cada situação. Isso tudo foi construindo essa sensação de pertencer, de cuidado mútuo. E a conclusão dela é forte. O amor, o cuidado, o apoio eram reais, palpáveis, mesmo que fosse pela tela. Isso, aliás, bate com muita história daquela época, né? De como a internet acabou sendo uma ponte, aproximando as pessoas na marra, por causa da distância. É verdade. Essa experiência mostra que dá, né? E como que o texto liga isso com a Bíblia? Parece que tem uma parte de Romanos que é chave aí. Tem sim. O texto argumenta que o chamado da Bíblia para viver em comunidade, para amar de um jeito sincero, prático, isso não está preso só no encontro físico, não. Ele cita Romanos 12, verso 10: Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. E aí o ponto é: como aplicar isso no digital? Boa pergunta. Como seria esse dedicar-se e dar honra no online? Imagino que seja mais que dar um like, né? Com certeza. O texto sugere que isso aparece em ações bem intencionais, sabe? Tipo, construir pontes de propósito, ouvir com empatia, que no texto é ler com empatia, né? Exige um esforço a mais para sacar o tom da pessoa. Ler com empatia. Interessante isso. É. E também celebrar as vitórias do outro de verdade, oferecer consolo ou dividir alguma sabedoria com humildade. E claro, né? Fugir daquela coisa de só se promover ou de entrar em briga que não leva a nada, que só desgasta. É uma postura ativa mesmo. Faz muito sentido. E essa ideia de ler com a empatia é um desafio bom para o nosso dia a dia digital. O material também fala de Hebreus, né? O que essa passagem acrescenta? Sim, Hebreus 10, versos 24 e 25 fala assim: Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar uns aos outros. Olha, mesmo que reunir-se para a gente soe muito como encontro presencial, os princípios ali, tipo importar-se, incentivar, encorajar, eles são cruciais e valem totalmente para a comunidade cristã online. Isso meio que dá o propósito para esses grupos, sabe? Entendi. Então não é só para criar uma sensação de tamo junto, mas para ativamente empurrar um ao outro para a fé, para as coisas boas. Isso volta naquela tecla da intencionalidade, do esforço consciente, né? Exatamente. O texto até provoca uma reflexão, tipo, e aí, as nossas interações online hoje, elas têm sido fonte de crescimento, de amor de verdade, ou ficam só naquela coisa superficial que passa rápido? É uma boa pergunta para a gente se fazer. E aí que está o ponto mais forte do material, eu acho. A questão não é se dá para ter comunidade online. É que para ter, precisa desse esforço consciente, ativo, coisa que muitas vezes falta no automático do digital, né? Se a gente só fica passivo online, a tendência é ser superficial. Agora, se a gente se engaja ativamente, com base nesses princípios, aí sim abre espaço para algo mais profundo. Uma diferença crucial mesmo. Bom, então, para a gente amarrar o que a gente viu, a mensagem principal parece ser: sim, é possível ter comunidade cristã de verdade, com amor no digital, mas, ó, não cai do céu. Não mesmo. Exige essa aplicação pensada, consciente dos princípios da Bíblia. Cuidar um do outro, honrar, encorajar. Não é algo que acontece sozinho, passivamente. Perfeito, essa é a ideia central. E pensando nessa necessidade de agir com intenção, talvez um último ponto para a gente levar para casa. Uma reflexão que vai um pouco além do texto, mas inspirada nele. E se a gente pensasse na própria estrutura, na cultura dos nossos espaços digitais? Será que daria para a gente desenhar esses lugares de um jeito que eles já incentivassem mais essa profundidade, esse apoio que a gente falou? Para combater um pouco essa tendência natural do online para a superficialidade? Interessante. Pensar no design do espaço digital para promover profundidade. Fica aí a reflexão.